023 com ala, liberou o eixo 35. Exército Brasileiro na 023, controle Salvador no 20.80, bom voo. Chamará controle Salvador, 120.80, grato, 23. Estou em 1895, adição de Alamã 7, São William Bravo. O 4463 aguarda a coordenação com o Zé. Fala. O 3804, sua universitação, vendo aproveitado, para interceptar a chegada da Mara, desça para nível de voo 050. Controle Salvador, Exército Brasileiro na 023 com ala. Exército Brasileiro na 023, mantendo-se com os sangue visuais, corredor axé. Quando possível, estimado de ingresso na terminal de Jorge, estimado de pouso. Estimada de ingresso na terminal de Ilhéus, 1557 e para pouso 1648, Exército Brasileiro na 023, manterá o corredor Rota Xé. Ciente, copiado, repete para a barra. Reportará para a barra, o Exército Brasileiro na 023 com ala. Então, 3216, complete o sinal de ato, chama torre, frequência 118, decimal 95. 1895, monte do ataque. É. Azul 4463, desça para nível de voo 140, autorizado direto e o Cosme. Torre de Salvador, é o TAN 3216, está estabilizada. Passaredo 2230, solo Salvador 121, decima 1. Ana 2230. Tá 3216, autorizado, pouso pistão na 0, vento 70 graus, 062 mais. Livre pouso, pista 10, TAN 3216. Bravo Delta, autorizado o táxi até através da posição 10, aguardando a viatura Follow-me. Azul 4463, 5.1 milha para a posição coral, serviço radar encerrado, chamilhão. Frequência 120, decimal 1. Boa. Exército Brasileiro na 023, controle. Exército Brasileiro na 023, na escuta. Confirma o tipo do equipamento, dos helicópteros e quantos são. Duas aeronaves, Alfa Sierra 50, POB, 8 no total. Cliente, copiado. 216, solo as 47, direita, 121, décima 1. Direita, 211. Salvador, é o voo 1867, informação índia, sobe para a cópia. 867, aguarde cópia. Aguardo 867. Fala Salvador, tá 3216, nosso escuta. 3216, prossegue, Alfa Juliette, posição no 041. Tem Alfa Juliette, posição no 041, 3216. Passando Quebec para cruzamento. Passando Eco 1-Novembro, pronto, cópia. Autorizado Serra Novembro Bravo do 1, a centena decolou a 7, curva direita, saída coral, prossegue conforme rota do plano de voo. Controle Salvador Opera 1208, aciona 5402, transponder. Eco 1 na pé da rota, cara. Agradecer para a 1510 na rua da rotatória. Projeto Brasileiro 10235, da presença em frequência livre, ao ingressar na terminal de Ilhéus, chame o mesmo, na frequência 120-21. O sétimo voo. Voo 2067, 174 POB, 4 horas e 20 trabalhão. Autorizado táxi de Índia, ponto 0.0, chamando em Salvador, 11895, edição 017, gol 2067. 2017, via Índia, ponto 0, torre 1895, gol 2067. Prossiga. 3-0, é possível já pegar a proa do rotatório, se possível, com a rotatória. Certo, autorizado a proa da rotatória, do para 1510, o ajuste na 017. Cruzou no Novembro, confirmando saída árvore, curva direita. Cruzou no Novembro, autorizado o táxi, seu ponto esperado a papá. Cruzou 867. Brasília, nível 360, decola pista na 0, curva direita, saída árvore, elefa, via 817. Controle Salvador, opera 1208, aciona 5407. Autorizado nível 360 para Brasília, atrás da Arbor, transição Alepa. Vira curva direita após decolar da pista 10, boa na rota do plano de voo, aberto do Pulosec. Controle 1208, código 5407 e o voo 1867. Oscar Papagufa, fique atento ao Eco Zulu November, dê passagem ao tráfego se possível, após ingresso 45. Oscar Papagufa, um minuto da rotatória, mas para continuar o Eco Zulu November, autorizado agora até a papai, reporte para o ponto no ponto espera. Oscar Papagufa, autorizado final da 97, condição de cortar? Pode cortar, sim. Eco 1 Novembro, condição de taxiar e decolar de imediato assim que autorizado? Agilizando o táxi, reporte pronto na cabeceira 17, Eco 1 Novembro. Pessoas a bordo? Tramento táxi decolar, chame torre 11895, hoje está ativando na 017. Hotel Fox versus National Taxi. E no pátio, Papa Tango Vitor Hotel Fox. E no pátio, Papa Tango Vitor Hotel Fox. Tango Vitor Hotel Fox, autorizado até Papá, reporte para o ingresso. Mil pés, Papatango, Oscar, Papagolo. Para 11 do mil pés, Eco Zulu 90, quando pronto, autorizado a decolagem da 17, vento 170 graus 099, hoje estou altímetro na 097. Esse brasileiro 2016, autorizado até um reporte pronto para decolagem, aciona no transponder 0274. Transponder 0274, chamará para ingresso na pista. Salvador, CNE 62544, dia 0283, 0RJ. CNE 2544, autorizada RJ, nível 360, decola pista 10, na curva à direita da saída da El Leza, que após prossegue Serra Golf Romeo. Via Cruz 44, após aldeia. Controle Salvador, opera 1208, aciona 5420 no transponder. 0 ação é RJ, causando 0, curva direita, saída da El, Leda do Seguro, Anterzulo 44, aldeia, controlando 20.8 e transponda 5420, GNR 6254. E a 254, procedimento correto, champion, procedimento de estacionamento. Chamará 6254. Papatango, Ecozulo 90, contato radar, se dá restrita 3.000 pés, na saída árvore. Foxtrot, Oscar Tango, reporte interceptando o eixo da final da 97. Oscar Papa Golf, confirma parte 5. Oscar Taxway, Papai, efetue 180 e aguarde instruções para ingresso. Papa Tango, Victor, Dr. Fox, autorizado a linha, manter cabeceira 97. Tamo de abraço para você. Sente aguarde, tamo de abraço. O 2067 decolado 55, controle Salvador no 20.80. 2080 Salvador, obrigado. Apagou e prossegue, era o estado de acionar a frequência livre. Gol 2067. Voo 2067, contato radar, suba para nível de voo 360, autorizado direto Leda. 360, direto Leda, voo 2067. Victor, até o Fox Trash, condição de táxi um pouco mais rápido, alinhar e decolar de imediato pista 97. Ciente, reporte pronto para iniciar a decolagem da 97. Fox Trash, catango, inicie redução. Alinhando com a corrida da 1-7. Fórmula aeronave, tipo, no porte, irá iniciar a rolagem da 1-7 dentro de 30 segundos. Vitor, até o Foxtrot autorizado. Decolagem da 1-7, corredor forte no meu pé. Vento 140 graus 099, 8907. Formo Charlie 208, 3 linhas da cabeceira 1-7. Ah, 3804, 2 para 2, 1010, o ajuste na 0-6, autorizado a final e essa foi responsabilizado. 2-3-17, reportar a estabilidade de LFX-3, 3-8-0-4. 903.000, mantém ou está liberado a subida? Patango, essa de Luna 0, inicialmente mantém a 3.010. Mantém 3.000, essa de Luna 0. Foxtrot FKTAM, autorizado pouso pistão 97, vento 160 graus 08 mais. Papa Tango Victor, até o Foxtrot decolado ao 58. Autorizado com a esquerda em formação de tráfego, aeronave curta final da 197, reporte liberando o eixo da 190. Reporte na liberada, Vitor, até a foto. Capitão, volta de 190, informe o tráfego, sua posição de 2-0, 4 milhas, cruzando 3 mil pés em descida, em 2-3-2-0. Tem o tráfego à vista, o Edson Lula 90 está cruzando com o mesmo no momento. Ciente, estou mantendo uma centena como você disse mais de pouco. Papa Tango, Eco de 1-9-10. 1-5-0-3, copiado. Eco de 1-9-10. Guarde de 2-3. Tango de Abraço, ciente. Informa o tráfego corredor forte. É um Papa 2-8 Tango. 1 mil pés, inicia da presente, reporte fora do solo da RMA 500 pés. Do Lula V10, direto da presente. O Vitor até o Foxtrot confirmando pro Nordeste, corredor forte, 1 mil pés, controle no 208. 208, Estado Paulo. O 1867 manteve o ponto esperado na zero. Exército Brasileiro, confirme decola de imediato, sem parada da interseção até o? Autorizado, decola de imediato a partir da interseção até o vento é 180 graus 10 nós, 890 na meia, forma nervosa da TAM, posição Duna. Tá, o meu Foxtrot Oscatango autorizado, confirmando o pátio da bata. Autorizado até a Oscar, está na frequência ali. Tango de Bravo, confirmando pro Norte. Gente, pro Whisky, está presente, chama o controle de Salvador no 20-80. TAM 3804, estabilizou? Está precisando agora o TAM 3804. TAM 3804, complete na LF, chame a torre, frequência 118.95. 118.5, 3804. Papá Romeu Tango, Índia Bravo, prossiga. Segunda RMA, Delta, comprou esse passarinho, aí dentro do cruzamento da Bahia, passou uma para Guadalupe. Papá Romeu Tango, Índia Bravo, sempre, mantém os constantes visuais aqui a 500 pés na escuta do controle. 0 no 3, autorizado cruzamento da final da 35, reporte liberando eixo. Autorizado cruzamento da 35, reportar liberado. TAM 3804 na escuta da torre? 3804 passando marca 2-0. TAM 3804 autorizado pouso pistão na 0, vento 160 graus 109, informa o tráfego do helicóptero da Exército Brasileiro à sua direita, não interfere com o corredor chefe. Solo Chané 6254, puxo 10 acionamento no 8. Autorizado, sem prontar, puxo 6254. Vai chamar. Papatango, Vita Delta Fox, centro autorizado. Se mantém a 2.500 pés, o ajuste no 097. Obtenção, Vita Delta Fox. Passarinho 2230, sou autorizado a Vitória da Conquista, nível 180, decola pista no 0, curva à direita, saída Arboreleva. Apoio após direto Conquista, conforme a rota do plano de voo. Controle Salvador, Operão no 208, aciona 5422. 3, peço agora o estado, cruzou o eixo da 35, sobre o farol de Itapuã, transfere controle no 208. Chamará no farol de Itapuã, controle 208. Controle Salvador, Exército 2096. Projeto 2013, mantém as condições visuais, 1.007, corredor Axé, reporte fora da barra. Mantendo condições visuais, 1.000 pés, corredor Axé, reportará fora da barra. Cor 2067, chama o centro de exercício, frequência 125, decimal 1, alterne 133, decimal 25. 25, 136, 25, obrigado. Tá, Luiz Abraço, prossiga. Já foi na minha parte, está autorizado para o centro de exercício. Está presente há mais 2 horas, Brau. Essa é a pergunta, Sr. Catalino, Jotão, Brau. Direita, Solo Salvador, no 21, decimal 1. 21, Ana, Alô, Salvador, São 3204, lembrou? São 3204, autorizado táxi Alfa, Pan Juliette. Táxi Alfa, Pan 1067, autorizado a decolagem da 1-0, o vento é 180 graus, o 9-9, hoje o 9-0 no meio. Decolagem do voo no 867. Autoridade Salvador, Salvador, meu pé, decola um corredor Axé, controle 1208, aciona o transponder 0146. Exército 2013, quando possível, estimado de ingresso na terminal de Ilhéus e o estimado de pouso no Porto Seguro. O Exército 2013 está estimado aos 4-0 entrada na TMA Ilhéus e pouso em Porto Seguro aos 1-7-0-0. 1-5-4-0 em Ilhéus e pouso 1-7-0-0. Afirmativo. De voo 360, após 2000 Eleva. 360, 2000 Eleva, 860. Táxi Apache 1, táxi Índia, condição no 0, torre 1895, registro 0 no meia, fique atento ao E2, já está ingressando na posição 06. Thank you. Tango Eco Rio 90, está no ponto de cancelamento? Vai liberar na, na, no limite da terminal segurita, vai, pode ficar. Thank you. Oceania 6254 autorizada, alhar e decolar destino a zero, vento 170 graus 119, altitude 190 no meio. 76, alhar e decolar, controle de Salvador, azul 271. Azul 271, está sob contato radar, vendo a prova Mari, 47 está chegando a Mari, reporte para a descida. Boa Mari. Ano 255, aciona a identificação, autorizar a chegada aberta, busca para 4.000 pés, o ajuste na aeronomia. Para 4.000, 110, 16, o gol 102. Facilidade da frente, zona, pro gol 1255. Ano 255, você mesmo tem a chegada número 3 na aproximação. Positivo, na cara você deu algum ajuste de velocidade? Se tiver condições, inicie redução para 2409. Voo no 255. 2409, bem. Voo Salvador, boa tarde. Oceania 6254, eu vou lá. Oceania 6254, contato radar, suja para nível de voo 360, após 2000, relida. 360, 2000, relida. 6254. Salvador, boa tarde. 3144. 3144, acione a identificação, busca para nível de voo 070, via chegada à área. 070, via chegada à área, 3144. Azul 2771, pode dar a descida. Azul 2771, busca para nível de voo 060 com 240 mais. Descendo para 060, 240 mais, azul 2771. Patango Eco Rio 90 e 100, onde vou modificar a zona 5 ano a ano, mantenha nível de voo no 105, chame o centro Recife, na frequência 128, decimal 8, alterne 126, decimal 0. 128, 1260, Eco Rio 90 e 100. Exército Brasileiro 2013, se apresenta em frequência livre, ao ingressar na terminal de Ilhéus, chame o mesmo frequência no 20 do sinal 1. O 867, chame o centro Recife, frequência 1288, alterne 1260. 1867, gente. Pastor 20, autorizado direto do ANA, desça sem restrição para 2.000 pés, o ajuste no zero no meia, livre de S, reporte estabilizado. Pastor 20, direto, 1.000 pés, 1.000 pés, para estabilizar. Escuta permanente até o Juliette Serra. Posição para 2509, número 4 na aproximação. 2509-3144. Tango, Vita Pass, Foco 7, se apresenta em frequência livre, chame no retorno. Lá no retorno, senhor da Foco. Agora, aguarde só um instante, instantâneo 140°089. Tronel, informo que vai seguir o tráfego nessa posição 2.0, 6.12 milhas, 240°, arco 120. Desça para 3 mil pés, o ajuste no 0.6. 3 mil pés, ajustado 0.6, reduzindo para 220, azul 2771. Nélia 254, chame o centro Recife, frequência 125.1, alterne 133.25. 125.1, 3325, chame 6254. Centro 144, desça para nível de voo 050. 050, 3144. Oceané 6320, sua identificação, desça para nível de voo 060, a chegada na área. Voo 10 é o 060, pressão na área, 60. Nível 771, reparação para o sequenciamento, mantenha presente para o limite localizador. Mantenha presente pro limitado pro lock azul 2771. CB771 para interceptar o localizador, curva direita para 050, reposta habilitada. Desça para 2.000 pés, o ajuste é 0.6. Direita 050, 2.000 pés, formará estabilizado, azul 2771. Voo na 255, inicia redução para 2.009. 2.009, na 255. está atravessando 44, inicie redução para 2209. 2209-3144. Pastor 2-0, complete na GS, chama a torre, frequência 118.95. Complete, chama a torre, 2895, Pastor 2-0. Torre de Salvador, boa tarde, Pastor 2-0. Pastor 2-0, prossiga. Estabiliza a GS, vai atrasar. O Chanel 1141, aciona identificação, autorizada a chegada a bordo e desça para nível de voo 070. Voo no 255, vai para a para o estacionamento, mantenha presente para o limite localizador. Desça para 3.000 pés, o ajuste no 096. Para 3.000 no 096, mantenha para o limite do localizador, 125. Agora vamos continuar sendo um outro. 3144, veteração para o sequenciamento, curva esquerda, troa 020, limitado pelo localizador, desce até 4.000 pés. 020, limitado pelo localizador, descendo para 4.000, para 3144. Oceanair 626, Scott Agent, Deception Level 080, clear do mar alerta. Oceanair 6226, Calibária. Azul 2771, estabilizado. Azul 2771, complete na LS, chame a torre, frequência 118.95. Chama a torre 7895, Azul 2771. Salvador, Azul 2771. Azul 2771, continua a passar, aguarda autorização de pouso. Aguarda autorização, Azul 2771. Aruano 255 para interceptar o localizador. Curve à esquerda, pro 150, desça para 2.000 pés, o ajuste no 096, reposta estabilizado. Via 150, intercepta o localizador, descendo para 2.000 pés, a maré estabilizada. Gol 125. 9320, desça para nível de voo 050. 050, 6320. Autorizado Fortaleza, nível 370, decola a pista 10, curva esquerda, saída Momofuti, via Otezurumonove, após Bangu, Aduco, Tantaí, conforme rota. Controle Salvador, opera 1208, oceano transpondo 5413. Querido autoridade, nível 370, Fortaleza, conforme plano, Cristo Luciano de Bangu, Abucu, decola da 10, Momofuti, 308. 413 ao 3296, está no portão 90. 3296, procedimento correto, chamo pronto para o feedback de treinamento. Chamar. Terminal Oscar para ingresso na pista 16. intenção do senhor é fazer o que na carteira 17? O giro de manutenção ou decolar? Decola e após qual a intenção? ETR decola no corredor Axé. Piado. PLS, Campa Vista, 255. Bona 255, contato com a LS, chama a torre, frequência 118, decimal 95. 1895 no 255. 21, decimal 1. Bona de direita, 21. Azul 2771 na escuta? Azul escuta. Continua a aproximação, aguardando pista livre 2771. Guarda a pista livre, azul 2771. Vista para 4.000 pés do ajuste na aeronomia. 4.000, Salvador, Vitor Atal Fox para regresso. Pista no 028. Vista na rotatória, Thiago, Vitor Atal Fox. Pesado pouso, azul 2771. Salvador, tipo, boa tarde, azul 2790, parte 3, pronto para a porta. Azul 2790, autorizado em Sóis, nível 180, da coluna 0, curva esquerda, na saída Momo Latape, prossegue conforme rota do plano de voo. Controle Salvador, Pera 1208, acena 5435. Foxtrot, não recebo indicações do modo Charlie. Qual a atitude está mantendo? Cruzamos 800 para meu. Como recebe agora? No solo 25, direita, a livrar chama controle. Solo 1, 2, 1, 1, agilizando por gentileza. Direita 211, agilizando. Azul 2771. Vai ser travado. É 141, desça para 3.000 pés, ajuste no 0 no meia. 3.000 no 0 no meia. 141, esquerda pro 200, limitado pelo localizador. Esquerda 200, 59, 161 no patrão. 3144 na escuta. Essa escuta 3144, entre 310. Então, 3144, continua a aproximação, guarde pista livre. Escuta 3144. Gente, eu tenho um caso por 2 meses da cabeceira, aguarde. Repouso 1 no 0, 3 1, 4 4. Alfa, reporte Santa Juliette. Alfa, reporte Santa Juliette. Solo, 720. De volta para a final, após a passagem do mês, logo a gente passa a nossa proa aqui, como autorizar o cruzamento, a gente liga se o seu serviço aí também, eu acho. Sim, já foi autorizado, pô. Passarei 2230, POP72, acionamento fora, da terra, forma 2. Até a proa 190. Esquerda 190, meia hora, patrão. Zero, Torre Salvador, no momento desse 995, pode ser o último, 190. Torre 295, pode ser o 2260. Sérgio Juliette Serra, decolagem autorizada, pista no 7, 94, 0, 099. Localizador, o Oxené 6320. 320, semiturno 1 no 8 decimal, 295, né? 320. Salvador, tá 3, 2, 1, 6. 3, 2, 1, 6, aguarde. Fala, Batalha. Vitor Hotel, Foxtrot, semiturno 1 no 8 decimal, 95. Salve, Sérgio. 29 com direita, ao livrar chame controle, solo 1, 2, 1, decima 1. 1, 2, 1, 1, 3, 1, 4, 4, 4, 4, 4. Boa. Oi, boa tarde, é o Papa Tango, Vitor Hotel Fox, na rotatória. Confirmando, autorizado no parte 3, chame o táxi. Alô, boa tarde, tá 3, 1, 4, 4. 3144 Alfa, mantém 2 Juliette. Alfa, 2 Juliette, 3144. Controle Salvador, é o Papa Romeu, Hotel Juliette Serra. Hotel Juliette Serra, aguarde. Oxenema 1141, esquerda pro 140. Está autorizado LS, reporte estabilizado. Esquerda 140, autorizado, e LS, reporte estabilizado, Oxenema 1141. Oxené 6226, 27, localize cost, turn right ahead in 070, report established, and descend to 2000 feet. Ok, right 070, intercept the localize, descend 2000 feet, 2626. Controle, Papa Romeu, Hotel Juliette Serra. Hotel Juliette Serra, prossiga. Decolando no 7, curva direita, solicita manter a sua radial 242 para afastamento de 15 milhas. Gente, um atraso para informar, 1 no mil pés, se afaste na 242 até 1 no 5 milhas, até o Juliette Serra. Grato, chamada no retorno. Olha, 2358 Juliette, me escuta. Confirme a diária da saída. Milícia, passa. Contact tower frequency 118 decimal 905. 118 95 Ocean 6141, semiturno 1 no 8 decimal 95. Estabilizado, torre 2956, 61, patrão, boa tarde, senhor. Próxima Juliette, rapidamente ingressa e parqueando 09, mantém a posição. Boa tarde. Então 3144 ingressa Juliette contra 09, agilizando o táxi. Aeronave da companhia guardando com o chão no 90. Direito, vai agilizar 09, 3144, obrigado. Também é um padrão. Passarelo 2230, informe que após o segundo tráfego nacional 90 será autorizado. Ok, mais de 3 minutos. Ok, tá na guarda 2230. Na 6320, no solo 32, direita Foxtrot, Controle som 1-2-1 na décima 1. Direita 1-2-1-1, hoje na MA3-2-0. MA235, Juliette, escuta pra 4. Autorizado Serra 9 Delta Hotel, via rota do plano de voo, nível 085, correr do Axé, decolada 1-7, curvando à direita. Restrito no meu pés inicialmente, o restante da subida até 085, coordenando o controle Salvador. Código 5432, controle Salvador 120-80. Expect Land Clearance. Expect Land Clearance, Ocean 6-6-6. November 2358 Juliette, poderia repetir o protegimento sobre o módulo coronado da TAM? Controle ao Papa Romeu de Alvecer. Prossiga. Solicito retorno para Salvador na 242. Nós estamos a passar 10 milhas. Pode. Autorizado o regresso. Reporte para o Itapuã. Contará para o Itapuã, 510. Petrolina. Direita. E intercepte final no 7, aguardando autorização de ponto. Certo, vou dar a volta. O 2790, autorizado o táxi 70, da entrada do pátio principal. Do pátio principal, azul 2790. TAM 32, no meio, autorizado que tiver acionamento 10 com o táxi. Comandante táxi 32, no meio. Confirmando o azul 2790 na escuta. Azul 2790 na escuta, do céu. Na escuta, azul 2790. Azul 2790 da passagem depois da chaminha na Alfa, que irá ingressar no portão 05 após táxi autorizado a ser considerado 1-0 via parte Índia, ponto de espera-torre no meio 3995, destino 0 no meio. Da passagem ao Avianca, depois de sair ponto de espera, modelar 12, tá ligado? Até a volta, azul 2790. O chinelo 6320, ingresso a Juliette, portão 05, aeronave da Azul, irá dar para CD, cederá a passagem. Portão 05, 6320, Bravo. Sol, Salvador, boa tarde, eu chamei a 141 de pronto. O chinelo 141, Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, chama-me, 141. Novembro 285, Juliano. Pode ser final no 7, aguarda a autorização. Esposo, reporte curta final. Controla a curta, vou tratar o ponto. Um ao vento, da ponto. 1-4-0 graus, 0-9. Certo. Serra, chame turno, 1-8, decimal 9-5. Decimal 9-5, Torre Salvador. A controle do farol de Itapuã, passado uma milha, solicita pouso na 1-7. Sentiu até Juliette Serra, mantenha verificado o farol de Itapuã, o número 2 na sequência para 17, ok? Mantenha vertical, já será autorizado o cruzamento na zero. Mantendo a vertical de Itapuã, você é o Juliette Serra. Para a torre 2790, até a próxima. Tá bom. 5-8, Juliette. Chame no ponto de espera para ingresso na 7. Considero o portão 08 livre, confirma. Negativo. 4. Quem está Fox 1-1-1, ground, ocean, picture, just a minute. Passagem passada travada, vento no Hotel Fox. Vitor, Hotel Fox, pouso autorizado, pista 17, vento no 40 graus 099. Autorizado, vento no Hotel Fox. Passarido 2230, decolagem autorizada, pista no 0, vento no 40 graus 099. Salvador, boa tarde, ajuda 2790, boa tarde, mantém um ponto de espera. Também para o 7149, alternando aí no aeroporto de São Pedro com 3 horas de 7. Boa noite, que eu estou bem no meio do Lamonti. Sentar-se no ponto perto, aqui na segunda. Baixando a minha 4 na fase de passagem do A2, 220 da Alta. Então, ponto de espera, ingresso de Juliette, portão 08. Dois, zero, decolada 3-9, controle salvador 1-2-0-8. 2-0-8, passaria 2-3-0. 2-3-5-8, Juliette, mantém um ponto de espera. Passarinho 2230, exato radar na decolagem. Suba ao nível 180, saída Arbor, transição elétrica. 180, Arbor elétrica 2230. Tem no pátio? Cruzado backtrack, livre no ataque de Quebec, aguardando para prosseguir até o pátio 4, ok? Fala não, compra o gradinho CPC da carta da árvore lá. Gente, após 3 mil pés. Vai ser 3.2230. E está cancelada a restrição de altitude desta saída. Gente, autorizado 180 então? O senhor pode subir até 1-80 a critério. Porém, abandone a saída, a radial 259, após 3 mil pés e voe direto elétrico. Radial 259, após atingir 3 mil pés e depois direto elétrico, passarela. De base para final, a 1-7. Então, Juliette, foi avistado, pouso autorizado, pista no 7, vento no 40 graus, 099. Pouso autorizado, hotel Juliette 0. 205, aguarde contra o Guarulhos, prepare da Israel e da morte, mano. Israel e da morte. É, 315, chame torre, 1-8, decimal, 95. 315, muito obrigado, cara. Boa tarde, está 3-2, eu no meio, mantém um ponto de espera. Guarda. Oi, Salvador, boa tarde, Chanel 6315, ele é sexuei na segunda de bloco. Boa tarde, Chanel 6315, continua a aproximação, guarde a autorização de pouso. Busca 6315.